1648, estação vetoração para sequenciamento, curva esquerda na proa 010, seu limite ao curso do localizador. Esquerda 010, limite ao curso, voo 1648. Autorizado, táxi Índia, ponte Paradão no 02895, Negão no 0115, 2770. Autorizado, táxi Índia, ponte espera 118.95, rádio 2770. Câmbio Alfa, acione na imagem para decolagem. 3896 no solo a 58, direita no 209 solo. 209, boa. Reta final do procedimento, chame a Torre Salvador 118 decimal 95. 895, ou como é que é? 648, o senhor vai seguir como número 4 para pouso, vai seguir tráfego da Azul, sua posição de 11 para as 12 horas, 14 milhas, cruzando 90 e descida para 4 mil pés. É um Alfa Tango 72. Tráfego no Tesla, no 642. O 9641 pode manter velocidade? Essa é a redução de velocidade para 2109 do 9641, o senhor vai seguir tráfego da Oceanair, Airbus 320, que está a 1 minuto para a Duna. Sim, Matheus, reduzindo o 9641. Voo 1648, ainda mantém a proa sobre vetoração, reduz a velocidade para 2009. 1648, mantendo a proa. 1612, não copiou? Afirmativo, já reportou. Tente, 1621, autorizado o pouso pistão no zero, vento no 40 graus, 099. É, nervoso, 1621. Decimal 95, have a nice night. 1-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9 Romeu, Mike Eco Oscar, prossiga para o controle. Do 9641, desça para 2.000 pés e está autorizado a final do ILS, o ajuste no 016. 2016, 2.000, reportarei, estabilizado. Aí que é com o Oscar, ciente, o ajuste em Salvador no 016, mantenha-se em condições visuais, vou e comprou do canal de Itapuã. O 1641 está afastado 13 milhas oeste de Duna, reassuma a navegação na proa de Duna, desça para 2.000 pés e está autorizado ao final do procedimento. O ajuste no 016. É, foi pro gol no 648, proa de Duna? Afirmo. Proa de Duna autorizado, gol no 648, no 016. Então 08 está autorizado para seguir para a vertical do aeródromo, informe para o lançamento de paraquedista. Para seguir para a vertical do aeródromo, informa lá para o lançamento 08. Ah, 38, 59, ponto de carga da 10. decisão que está se passando. Tenente, 359, mandei o ponto de espera. Solo 02, direita, 121, decimal 9. 219, 621. 259, forma uma sequência de tráfegos, três tráfegos para pouso na 120. Mantenha a posição. Tá bom. Estabiliza o 9647. O 9641 completa sinal do procedimento, chame a torre Salvador, frequência 11895 e reduza para a aproximação. Reduzindo, 1895, 9641. Janete, Chupa 0, Vier Land Runway 10, Wind 130 de Cruz, 0 online a nós. Vier Land Runway 10, Chupa 0. Tango Lima, Kilo Zulu, suba para o nível 1900, o senhor está agora a 48 milhas oeste de Salvador, serviço radar encerrado, para informação de voo e alerta, Recife, na frequência 1288, alterna 1260. 1288-260, Lima, Kilo Zulu. Tanto que existe com nós? Prossiga? Informa que tem condições de alinhar e decolar sem parada, sim. Gente, no momento estamos com uma separação de 5 milhas entre as aeronaves. Mantenha a posição aguardando o 359. Como é o Alfa Cione 0126 no transponder? 0120, Romeu Alfa. 0126, 0126. 0126. Genesis 250 on the ground at 04, vacate running by your right, contact ground and 11 on decimal 9. 09 right. Sete Bravo Delta, prossiga. Autorizado o táxi, reposte na interseção, com o Gilete Bravo Delta. Nove meia quatro um na escuta. 9641 na escuta. Sim, ativo, colega. Check trem, autorizado pouso 1-0, vento 150 graus, 1-0 nós. Baixar travado, livro pouso 1-0, 9641. Frequência 118 decimal 95, tambor pouso. 895 graus, boa no 648. Sobre Salvador, o avião 08 está na rota para lançamento do CQB. Sete do avião 08, está coordenado na frequência livre? Está coordenado, certo. 7, está livre o lançamento, não há tráfego conhecido naquela região. Guardião 08, chama para a descida. Para a descida, 08. A Lima tem se preparando, TAM 3859. Gente, a Lima tem o TAM 3859. Meu Alfa, chame agora o controle em 1 no 935. Papapá, mais com o meu Alfa. 935, meu Alfa. Oi, Salvador, bom dia. Gol 1648, baixado e checado. 1648, continua a aproximação, cheque trem, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, gol 1648. 1-9641 no solo 06, libere próxima direita, solo 1-2-1-9, agilizando manobras. Tô agilizando, mas tem que aguardar o colega da Bianca passar. Torre Salvador, Bosque, o assunto 2770, ponto zero. 12770, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, 2770. 3859, autorizado a decolagem 1-0, vento 1-60 graus, 1-0 nós. Decolagem 1-0, tá, 3859. Você tem sinalização, pode? Low, na escuta. Salve, Salvador, bom dia, Bravo Delta. Bravo Delta, bom dia, Aracaju. Vim a base de encontro, pista de conta. Tá na sala da Nazaro, tá se engraçando a linha aqui, no momento, a 43. Autorizado o táxi. Só atento à aeronave agora, no parqueamento no 09. E após prossegue. Aro 43, o Juliette Bravo Delta, confirmando, tá pronto, copo? Tá pronto, copo. 090, Aracaju autorizado, decola a pista no 0, curva esquerda, sai da Conde. Controle 1 no 9, decimal 35, acena 0260. Bravo Delta, reporta no... Reporta novamente no Mendes 43. Nunca aprendi. Reporta no 43 para início de tarde, ponto de espera. O José é brotado. Aparcará novamente no 43, então, bravo dado. Salvador, puxa acionamento, eu vou 2065, posição 10. 2065. Só um minuto, né, só puxa acionamento. Controle, Salvador, Sam, 359, passa 1500 que vai na direita, Sam. 359, contato radar na decolagem, via saída da bosta, vou para o nível 360. Sobe 360 na saída Arbor, é, pode voar, eleva. Tem a via saída da bosta, 359. Dia saída, boss, 359. Olho, Guardião 08, está pronto para iniciar a descida. Tempo descida, Guardião 08, o ajuste 9096, informe cruzando 4 mil pés. Vou mandar 4 mil pés, 08. 3219, boa nome, 48. Garoto, confirma em quantos minutos vão bem no solo? 5 minutos. Certo. Do 2714, chama agora o centro Recife, frequência 128.8 e alterna 126.0. Recife 288.260, 2714, obrigado. Axé, estrito 1 mil pés até o farol da barra. O Juliette até o meu te considera guarda de sua coordenação no centro Recife. Só um, né? Por 648, Alfa Juliette, portão 01, né? Alfa Juliette para o 01, voo 64. Gol 2065, autorizado, puxa o portão. Portão Itaca, gol 2065. Eu vou passar a informação, o Xenome 319. Obrigado. vi a saída Coral subindo com 180, azul 2770. Arbor, poderia? Autorizado, LF, o TAM 3859. Obrigado, 3859. Chinelo 6319 para o pushback para mim. Chinelo 13 aguarda para o push. Aguarda para o pushback 6319. Chinelo setor, tem a frequência livre, chama para o novo decolagem. Frequência livre, chama para a próxima decolagem. Zero, esperado. Por minuto vai aumentar, já que a gente está acelerando. Agora nós já aceleramos, vamos subir com uma média aí de 2 mil pés. Taxi, voo 2065, 178 a bordo, autonomia 3 horas e 50, o Fernando Galeão. Autorizado táxi índio, ponte perdão no 02895, negão no 015, gol 2065. Autorizado via índia, ponte perdão no 02895, gol 2065. Solo Charlie 311, tem estimado presente? 6311, correndo que solo 5 Boeing de Belfast via índia, inicia o push de mortalha. Após o Boeing, estamos autorizados? Autorizado, decola a pista no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, após prosseguir com o Fanot, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5566. 3370 Recife, decola 10, Puca Caju, 1935 ao controle, transpone 5566, gol 1184. Eu boto a busca. Vai, embossar. 7, Eco Oscar, chame agora a Torre Salvador, frequência 118.95. 118.95, obrigado. 0 grau 79. Além da cola 910, gol 2065. Torre Salvador, Papo Romeu, Mike Acosta. Mike Eco Oscar, prossiga. Oscar, na proa do farol de Itapuã. Solicita da presente, perna base, perna do vento, pista 17. Chega da presente, 2A do cruzamento, da final da 10, reporte girando base, da pouso 17, Mike Costa. Reportarei girando base, obrigado. Coordenação do vento, deu 3A. Só um minuto. Já coordenei, já confirmei com a Rede Salvador e já pedi para quem enviasse o plano para o centro. Estou só aguardando o retorno mesmo. 665, controle 1-1935, bom voo. 565, controle 1-1935, decolado 1-1935, obrigado, bom dia. Controle 2065, bom dia, na sua espaço. 2065, bom dia, contato Adasso, mantenha 360, saída da El. Gente, daí autoriza direto para o Idael, para o 1965, ou 2065? Inicialmente mantém o perfil, gol 2065. Gente, 2065. Tirando base. Aqui é a Coasca, autorizado pouso 17. Cabeceira 17, pouso pairado sobre a cabeceira. Vento 1950 graus, no 2 nós. Coasca, obrigado. Papá, mais o meu alvo, confirma em posição. Na sobre a BR, 324, passando duas milhas da alta fora no setor norte. Gente, mais o meu alvo, confirma se é estimado de voo. Cerca de uma hora. Mais uma hora, sim. Eu acho que nós era 95, para sair para a ponta de estrada 110, chama 2-3-9-5-6-3-1-1, boa tarde. Azul 4207, bom dia, senhora identificação, chegada bom, fidesa para nível de voo 050, ajuste 90 no 5. Ajuste bom, para o 070, azul 4207. 050. Coitinho no 050, obrigado, azul 4207. Senhora Bravo Lima Papá. Recolo no 7, com direito, corredor axé, restrito no meu pé, da frota barra. Controle 1 no 9935, aciona 501 no meio. Henrique Costa, no solo 22, frequência livre estacionar. Bom dia. Bom dia, obrigado. Eu, tá correto, confirma a autonomia? Funcionamento táxi 2895, Hotel Juliette. Salvador, Papa Juliette, Papa Juliette, Papa Juliette, Papa Juliette, Papa Juliette, Papa Juliette. Estacionado na base, só táxi. Autorizado adicionar, qual táxi? Sol Salvador, gol 1984, portão 62, está pronto para o pushback acionamento. Dado o pushback acionar, qual táxi? Gol 1184. Tem sua reposta táxi, seu nome, que passa. Reporte para ingresso na pista 17. Juliette, interrompeu. Gol 2065? Gol 2065, prossiga. Possibilidade de autorizar por onde? Ótima. Inicialmente mantém o perfil, informa o tráfego na sua posição de 2 horas, 1 a 7 milhas, mesmo rumo, passando 1040 para 1080. Alfa Tango 72. 063 no 1, no ponto de espera da nossa. Tente, o CNM 1, autorizado ali a decolar 10, vento 1080 graus, 069. A linha de cola dona Zara, linha 63 no nome. Paulo Salvador, Papatango, Juliette, Bravo Delta. Juliette, Bravo Delta, autorizado táxi a Índia, ponte espera dona Zara 2895, que negar 10115, PUB autonomia. 4 horas e 30, senhor. Com 04 a bordo, Altana, Salvador, Grande Brasil. Salvador, assinar 6140. Assinar 6140. ACO. Autorizado, nível 350. Via Bezulo no 7, da Orágua, pós direto. É com. Visto no zero, curva esquerda, sai da Puca, transição Caju, controle 1 no 9, decimal 35, aciona 5004. CO 350, pesou no 7, Orágua, decola no zero, curva esquerda, Puca, transição Caju, 1935, 5004, responda. Foda a bucha, né? Toma. Salvador 2065. Voo 2065, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 25. 35. São Paulo 360, com informação ativa. V21 São Paulo 360 autorizado, VP Zulu 10 por base, VP Zulu 16, Posmo, VP Zulu 16 até Belo Horizonte. Após Chamod, VP Zulu 30 em Tite, decola pista no 0, curva direita, saída da El, transição ótima, controle 1 no 9 decimal 35, aciona 5573. 5573, é isso? 35639, bom dia. Opa, vamos lá, né? É, 360 autorizado, conforme a rota do ponto de voo. VP Zulu 10 por base, VP Zulu 16, Belo Horizonte. Decolando na saída da El, transição moto 1935, controle de saída. 5573 é o transponder, voo 1621. Foto push, voo. Bravo. São Salvador, 184 da Gol, preço para táxi, com 152 a bordo, autonomia de 3,20, alterna Natal. Autorizado táxi e Índia, posto paradão no 0285, negão no 015, 1184. Gente, no 015, posto espera, torre no 8195, 1184. 360, saída da EL, lei da morte. 360, na, da EL, lei da morte, 6319. Papá Romeu Yankee Delta Charlie, na escuta do controle Salvador. Confirme posição e altitude. Gente, reporta ingressando na terminal Salvador, na CTR Salvador. Papá Mike Romeu Alfa, prossiga. É, abandonou o vertical da próxima rotatória, está agora sobrevoou Bahia de Aratu, na sua escuta. 500, pés em condições visuais na escuta controle. Alfa. Juliette Bravo Delta decolou a 3-0, controle em 1, no 935, bom voo. 3-0-9-3-5, gratidão, Bravo Delta. 5-0 na Mari. Voma 094, bom dia. Chegada a Mari, desça para nível de voo 060, ajuste no 095. Bom dia, desce via uma chegada a Mari para 6000 com 095. Seria possível voar na proa de zona? Autorizado inicialmente TAP, voo 1094. Ok, obrigado. Autorizado inicialmente TAP, voo 1094. Azul 2770. A sua escuta, 2770. Um minuto para a posição coral, serviço radar encerrado, suba até 180 e chame Léo. 120, decimal 1. 180, subindo, 120, decimal 1, Léo, azul 2770. Afirmativo, bom voo. Controle Salvador, Papatão, Juliette, Bravo Dado. Confirmo controle? Papatango, Juliette, Bravo Delta. Prossiga. Decolado no zero, senhorita, para Aracaju. Papatango, Juliette, Bravo Delta, contato radar, se mantenha 090, saída Conde. 090, saída Conde, Bravo Delta. Azul 4207, desça para 2000 pés, sem restrições, ajuste no 095, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, da pressão no 0, reposta estabilizada. Todo pés, 2015, X-Ray, reposta estabilizada, azul 4207. Meu Mike Eco Vitor. Roda ascensão para Juliette Bravo Romeu. Apatão Juliette Bravo Delta, suba sem restrições para o 090, direto Conde. 090, direto Conde, Bravo Delta. Agora, a tripulação, você ouve a nossa livre lá que é a 4 instantes para decolagem 1884. Ciente, mantendo posição, 1884. Visual com campo, ajuste na 095. Yankee Delta Charlie, confirme o código acionado. Grata. Ascensão para o Zé Romeu, comandante. Papapá, Juliette até o Romeu. Autorizado subir em condições visuais para 1-2-5, quando possível, estimar de pouso. Estimando pouso ao 1-5-0-0. 1-5-0-0, sim. Esquerda, Puca, transição Aru, 5-0-0-5 no transponder, controle 19-3-5. Papá Romeu Yankee Delta Charlie, informa um Alfa Serra 50 próximo, fazendo sobrevoo em Aratu a 500 pés. 5005-1935. Correto, portão 01, no chama pronto. Chamaragua, 9648. Está um tráfego, é um Bravo Hotel 06, prosseguindo para rotatória para pouso na 107. Sim, a gente vai observar o Mike Romeu. Sanemia 311, chame centro Recife, 125.1, alterna 133.25. Recife, 135, mas 301. Azul, 9642. Assistente 9642, lençóis. Autorizado nível 140, rota conforme o plano, pistão na zero, primeira curva à esquerda, rumo, tradução VATAP. 5007 no transponder, controle 1935. Estão confirmando transponder 5007? Afirmativo. 1-4-0 autorizado, vai decolar da 1-0, curva esquerda, sair da mão com transição WhatsApp. 5007 no transponder e o controle 11935, azul 9642. Correto. Por gentileza, confirme se cumpre a restrição da carta. Negativo. Sim, então mantém a restrição inferior 3.000 até 25 milhas. Chama pronto para o estacionamento 9642. Chama. O azul 4207. Está autorizado o procedimento? Autorizado, sinal de procedimento ILS que da pista 1-0 após ser autorizado. Azul 4207. Portaria estabilizada, azul 4207. 184, decolou ao 36, controle agora em 1935, bom voo. 1935, obrigado. 1184. 1184, contato radar, se mantenha 370, vida, via saída PUCA. Via saída sobe ao 370, gol 1184. Mike Romeu Alfa, prossiga. Reporte visual com local de pouso. Mike Romeu Alfa. Alfa Papa Mais Romeu Alfa, frequência livre para coordenação. Alfa. Roma 184, autorizado direto Jamo. Direto Jamo, 984. Satango CA, pronto, corte. Autorizado, corrijo. É, CA 90 Alfa Hotel, nível 055, correto. 17, curva esquerda, corredor forte, inicialmente 1.000 pés restrito até a Praia do Forte. Ou liberação do controle. Aciona 5563, controle 1935. Estabilizado, azul 4207. Azul 4207, completo final procedimento LS X-Ray, chame torre. 118, decimal 95. Tá. Bom dia, azul 4207. Bom dia, bom pouso. Obrigado. Sou em Salvador, bom dia, azul 4207, estabilizado LS 18. Azul 4207. Que legal no 0 no 5, autorizado pouso pistão no 0, vento no 70 graus, 09 mais. Sente azul 4207. Terra do Siga? Achando chega pro táxi, Alfa Tão Serra. Bono 739, bom dia. Chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste no 095. 050 no 095, autorize TAP, voltura. Autorizado, feia, 2-1. Vai ter um meu alfa na escuta? É o alfa? Vitor, Kilo Delta, prossiga. Região 01, no prossiga. Zero 01, no seguinte, na proa do farol da barra, 500 pés em condições visuais, ajuste na 095. Repasse o farol da barra. Copiado. Guarda 4, Vitor Kilo Delta, pátio 5, Abaeté. Autorizado acionamento. Zero um, confirme procedência. Zero na ponte. Deixa eu ver qual a ponte aqui. Ponte 4, autorizado, 6140. Ponte 4, autorizado, repórter. Quilo Delta Tour? 9 solo. 4207. Gente, local autorizado, 1.000, 17 corredor forte, transponder 0134, controle 0935. Autorizado direto do 7, posto de controle de colagem. Azul. Taxi via Alfa, porta da Juliette, azul 4207. Alfa 207. O Vitor Cruzado confirmando, são 3 a bordo? Luiz ao bordo, tempo estimado de voo, por favor. 5 a secundária, obrigado. Bom voo. Estabilizado de ILS, voo 1094. 1094, completo final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 118-95. Torre 1895, voo 1094, obrigado. Bom voo. Até já, obrigado. Segue o bom, o Airbus da Avianca, não posso esperar 1295, ajustado 1015, voo 1621. Ok, Celeste, 206, vai seguir a nave da Avianca, 1295, pode esperar, 621, Felipe. Azul 4207, táxi lento, portão 3, setor ocupado, aeronave em pushback. Reporte na Juliette. Sente, portarei na Juliette, portão 3, táxi lento. Solo, gol 1648, pushback, acionamento com 1. Gol 1648, ciente, número 2 no setor, aguarde. Aguarde. Aqui em SPS, é posto parque de Pituaçu, Guardião 01. Gente, reporte iniciando sobre o sobre o Iguatemi, Guardião 01. Ele copiou o IF Delta Charlie? Negativo, prossiga. Está na rotatória, senhora, visual com campo, Charlie. Entre para ingresso no circuito, chame torre 1118-95, Papá Romeu Yankee Delta Charlie. Gente, chama torre 1895, Charlie. Torre Salvador, Papá Romeu Yankee Delta Charlie. Prossiga, Yankee Delta Charlie. Charlie já está na posição rotatória, visual com campo. Gente, prossegue final 17, aguardando pista livre, Papá Romeu Yankee Delta Charlie. Gente, o Charlie prossegue para final da 17, aguardando a informação de pista livre, Charlie. Azul 4207, solo. 4207. Sua esquerda, Boeing da Gol, após Juliette, portão 3. Solo 45, direita, 1219, solo. Mensagem na escuta? Estava na escuta, terminando o posto. Prossegue. Cliente, prossegue final, aguardando pista livre. Visual para a aeronave iniciando a decolagem. É o gol 1094. Não, é um Charlie 402, agora na pista 97, iniciando a rolagem. O Henrique da Tachara. E aqui dá pra achar que tá visual com a aeronave de locando na pista. Sim. Gol Chanel 6140, confirmando 185 ou 085? Não, 085 mesmo, tá vazio hoje. 085, Recife, 2 horas. Copiado, a direita via Índia, não pode esperar, mantém a posição de chamador 2895, ajustado 1015, bom voo. Muito obrigado, será assim, 2895, quando espera 1015. O nome é 48 solo. Prossiga. Podendo com a equipe de solo, um Embraer da Azul vai parquear a sua esquerda na posição 3, após o mesmo, está autorizado o pushback na 01. Após o Azul que parar na 3, está autorizado o nome 48, chamada para o táxi. Pushback acionamento Azul 9642. 9642, 4 Romeu do Pátio 3, em coordenação com a equipe de solo, me chama táxi. Maria Táxi, tá autorizado. Roda 28, Alfa Tango Serra. Oi, bom 094, pode confirmar a frequência do solo? 1219, 121, deixa 19. Solo Salvador, bom dia, bom 094, de novo. 1094, bom dia, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, portão 10, bom 0. No 095 vai reportar estabilizado. Estou no 739. 40 pode ser entrado. 240 ali, mantenho no 0. Crescendo ali, mantendo, CLR 61 no 40. Para o cruzamento da 28, Alfa Tango Serra. Alfa Tango Serra, autorizado o cruzamento da 28. Prossegue litoral norte, aguardando transferência. Alfa Tango, Alfa Tango Serra. 10, prossegue cruzamento, aguardando transferência, Alfa Tango Serra. Delta, assente, mantém, deixa na guarda. Tá no Yankee, Delta Charlie, solo de 48, confirmando, parte 4. Subindo condições visuais para nível de voo 125, não há tráfego do conhecimento controle nesse setor. Para serviço de informação de voo e alerta, chame Centro Recife. 128.8, alterna 126.0. 288, com 260, muito obrigado, até a próxima. É bom. Segue com propriedade, aguarde Aerotaxi Azul 9642 com 62 no PLD, autonomia de 3 horas e 50 minutos, alternando Petrolina. Nível final 070, Bravo Delta. Gente, subi mantenho 070, Papatão Juliette, Bravo Delta. 070 autorizado, Bravo Delta. Controle Salvador, muito bom dia, o papapá, o Patango Serra transfere. Papapá, Alfa Tango Serra, prossiga. Tá mantendo no mil pés no forte. Quando possível, solicitar atenção 055, direto destino Serra November Alfa Hotel. Papapá, Alfa Tango Serra, acione código transponder 5563. 5563, estacionado, o Alfa Tango Serra. Recebo 5500. O azul... 9248, solo. 621, pronto no ponto de espera, dando zero. 621, mantém o ponto de espera. Acerta. Eu vou fazer um pushback, então. Afirmo. E reacionar aqui o modo áudio, aguarde. Papapá, Alfa Tango Serra, recebo passando no mil pés. Mantém as condições visuais, corredor forte. Livre 5.500 pés. Tem com 1.500 pés, autorizada por hora do destino. Confirma pro ideal. 029, Alfa Tango Serra. Autorizado, direto destino, Alfa Tango Serra. Direto destino, subindo aos 5.500 pés, Alfa Tango Serra, grato. Lembrando 40 do Ecológico Fundo, controle agora em 1-1935, bom voo. 39-35, obrigado, Sirene. Controle, bom dia, o Oxaner 61-140, decolado, Sané 61140, bom dia. Contato radar, subir, mantenha 350, saída Puca. 350, mantém Puca, o Sané 61140. Papapá, Alfa Tango Serra, quando possível, estimado de pouso. 440. Ao 440, ciente grata. Solo, gol no 648 para o táxi. Com 2 horas de autonomia, alterna Aracaju. Não copiei o PLB. É, o PLB 146. 146, direita Índia, no ponto de temperatura 1895, 1015, Balboa. 1015, 1895, via Índia, com 1648 graus. Vida Kilo Delta, autorizado decolagem 17, vento no 30 graus, 049. Complete final do procedimento ILS X-Ray, chame torre 1118-95. 1895, obrigado. Composto. Puca 61140 da Oxa, alguma possibilidade de controle de coordenar voar o Urago para nós? Gente, agora de coordenação com o centro. Oxané 61140. Muito obrigado. Torre Salvador, gol no 648, ponto espera do 10, pronto. No 648, botei o ponto de espera. Mantenha o ponto de espera, gol no 648. O Leandro tem condições de curvar a esquerda, cruzar o campo no primeiro terço? Afirmativo, cruzando o campo, afirmativo, Leandro. Gente, curva agora de imediato, cruzando o campo, reposte no 028 livre. 3198, chegada Mari, desça para nível de voo 050, ajuste 1095. 1095, 050, está 3198 na chegada Mari. Oi, boa tarde, Bono 7, bom dia, Bono 739. 1935, 621. Oi, bom dia, Bono 739. 739, na aproximação, aguarde eixo 1028 livre. Sempre aguardando. Fórmula Papava, tango 4, cruzando agora no campo, agora distante, para a autorização de pouso, no 739. Aguardando, 739. Já livrou o eixo, Vitor Kilo Delta. Tem Vitor Kilo Delta, mantém a proa do litoral norte, agora na transferência. Caldo sobrevoo, para a coordenação, Mike Agosto. Vai ser próxima cidade São Norte, Paraguaçu. 39. Vitor Kilo Delta, mantenha pro litoral norte e aguarde transferência. Aguarde, Vitor Kilo Delta. O local autorizado, 500 pés, pistão na 7, curva direita, litoral sul. Aciona 0130 no transponder, controle em 1935. Mantenha 070, 1 minuto para a posição Conde, serviço radar encerrado. Chame Aracaju, 120.3. 120.3, graças a Deus, para gravidade. Controle Vitor Kilo Delta, mantendo meu pé corredor forte. Apatango Vitor Kilo Delta, mantém-se em condições visuais, corredor forte, o nome eu peço. Positivo.